céu, desfrutar de um paraíso. Crê nisso aqui, levante a mão de Jesus. Eu creio. Essa é a visão que a gente crê. Se a gente for pegar a palavra de Deus, logo no princípio você enxerga Deus construindo um paraíso para o homem dele. Então tem uma coisa que fora isso. Deus quer, tem uma coisa que Deus quer viver para nós. E que Deus quer para nós. Eu estava assistindo agora, vindo para cá no carro, e o Tito está aí, ele veio comigo. Ele estava assistindo no DVDzinho do carro, Super Hulk. Ninguém falava que vocês não são crentes há muito tempo. Se vocês fossem crentes há mais de 20 anos, 30 anos, vocês sabem do que eu estou falando, tá? É. Super Hulk era uma historinha antiga, muito antiga que tem. Que era de duas crianças e um robozinho que passeavam pelas histórias da Bíblia. Quem lembra disso aqui? Passava até na televisão. É, né? O povo mais antigo lembra. E o tio, meu filho ama assistir. Ele gosta de Discovery. Ele gosta de Discovery Kids, ok? Ele gosta desses canais aí, normais, naturais, coisinha. Mas ele ama assistir o treco do Superbook. Então, o filme antigo, a boca do desenho nem fala. Não te quer. Ele gosta. E aí, estava passando exatamente a história de Adão e Eva. Então, tão bom para nós poder, desde pequenininho, já ensinar nossos filhos a verdade, né? Eu não vi no macaco, irmão. Eu sei que eu tenho o nariz de macaco, mas eu não vi no macaco. Eu sei que eu pareço, né? Mas a gente vê, eu não entendi. Houve uma manifestação diferente aqui no corpo. É tão gostoso a gente poder ensinar isso para os nossos filhos. Então, quando você vê a criança aprendendo que Deus fez o homem para viver no paraíso, para ter vida eterna, para ter paz. E logo depois, o pecado introduzido na humanidade destruiu tudo. A gente tem aprendido que toda destruição na vida de alguém tem como início o pecado. Pastor, mas como assim? É, tudo que dá está fora do... Aconteceu alguma coisa que saiu da normalidade, pode ver que tem pecado no meio. Porque desde o início foi assim. Desde o princípio foi assim. Quando não tem o pecado, a gente desfruta de uma vida boa, de paz, de gente. Deus criou o homem para isso. Mas é lógico que a gente vive na Terra, né? Graças a Deus, eu olho para quem dá o salário e digo assim: você não é anjo. Mas eu tenho certeza que não. Olha, até aparecendo, por exemplo, Mariana às vezes em cisma aqui, né? Coisa de casado, né? Ai, irmão, você é um anjo. Coisa de casado, né? Às vezes a gente olha assim, né? Fica. Faz aquela comida tão gostosa, você elogia. Mas não tem anjo do teu lado, irmão. Tem um ser humano aí do lado, de carne e osso, que vive na Terra. Você não é Deus. E aqui na Terra nós vamos passar sim por muitos vales. Eu não vim aqui para dizer para você que, apesar da vida abundante que Deus quer para você, eu não vou dizer para você que nunca vai ter dificuldade. Isso é só maluco para acreditar numa teologia dessa, que nega a dificuldade e os vales da vida. Mas Deus quer nos ensinar. Diga assim: Deus quer me ensinar. Bate no peito e diga assim: Deus quer me ensinar a passar pelo vale. Olha que interessante, o salmista Davi já começa escrevendo o salmo, um dos salmos mais famosos da Bíblia, uma das passagens mais famosas da Bíblia. Você viu? Esse salmo, ele é tão forte que ele é um versículo que meu filho de 3 anos já decorou de cabeça. Vamos ver. Tão forte que é, tão conhecido e tão falado no nosso meio, todo mundo sabe. Se chegar para o diabo, ele sabe repetir isso em você. Todo mundo sabe esse versículo. Está entendendo? E o salmista diz, ele começa dizendo: o Senhor é o meu pastor, eu não terei falta de nada. Aleluia. É bom, né? Ter essa certeza de que se Deus é nosso pastor, a gente não precisa ter falta de nada. A gente não precisa ter medo de nada. Deus é o teu pastor, não vai faltar nada. Não vai faltar nada. Não vai faltar nada. Sabe que você pode levantar a mão para o céu e dizer obrigado, Deus, porque não vai faltar nada na minha vida. Não vai faltar nada na minha vida sentimental. Não vai faltar nada na minha vida financeira. Não vai faltar nada na minha vida espiritual. Eu só vou crescer no nome de Jesus. Avançar, em Deus. Não falta nada. E salmista Davi já chega bombando. Ele é meu pastor. Ele é meu pastor. Não vai faltar nada. Versículo 2, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz. Como é que é o versículo 2? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em verdes pastos me faz repousar. É imóvel. E me guia, me conduz em águas tranquilas. Olha a visão que Davi tem do nosso Deus. Eu preguei semana passada. Olha a visão que você tem de Deus. Eu preguei semana passada. Olha a visão de Deus para ele. Deus é meu pastor, vai faltar nada. E ele vai me conduzir num caminho de águas tranquilas. Ele vai fazer o quê? Me fazer pousar em pastos verdejantes. Se você fechar o olho e falar isso, você começa a imaginar um lugar lindo, assim, cheio de verdes. Né? Tipo a manilha ali, sabe? Hã? O sítio lá é lindo, né? O sítio que vocês estavam ali, então para encontrar Jesus foi mais fácil lá, né? Esses jovens aqui, mais de 140 jovens chegaram hoje. Acabaram de chegar, você vê, o cheiro está diferente, por isso também. Perdoa os irmãos, me perdoa. A gente que veio de casa limpinho, arrumadinho, finalzinho, né? Mas eles estavam desde, eu sei, não é nada, dá para perceber. Desde quando? Vocês estão? Quinta? Desde quinta no acampamento. E pelas fotos eu vi que foi maravilhoso. Né? O lugar era lindo, vi as fotos maravilhosas. Vamos fazer mais acampamentos ali no nome de Jesus, né? Pastos verdejantes. Olha o brinquedo aqui agora. Tipo ali na manilha, você passa, você tem um cheiro gostoso. Imagina se todo crente exalasse o perfume de Cristo na terra. Como é que ia ser a terra? Mas dá pra pensar aí, irmão. Você passa na manilha ali, você fecha o carro todo. Você bota a mão na porta assim, ó. Você fica em oração, que cheiro entra no carro, sabe? Você tá com cheiro, né? Imagina, vou pregar um dia sobre isso. Perfumando a terra. Ele me faz repousar em pastos verdes, me conduz em águas tranquilas, refrigera a minha alma. Olha pro teu vizinho e diga para esse Deus, vai colocar um ar-condicionado na tua alma. É, um refrigerador na tua alma, para te acalmar, para te tranquilizar. Quando a coisa esquentar, quando o negócio ficar quente, quando você pensar em explodir, Deus vai acionar um ar-condicionado, você. Ah, ele vai te refrigerar no nome de Jesus. Diga amém. Diga assim, Deus refrigera a minha alma. Ele vai restaurar o seu vigor. Ele vai te guiar em veredas de justiça por amor do nome dele. Até aqui você fala assim, rapaz, que troço bom é esse, andar com Jesus é muito bom. Aí você pensa, é tudo perfeito. Não, aí ele diz assim, ainda vai dar certo. E ainda, quando acontecer que nós passarmos pelo vale da sombra da morte, nós não vamos ter medo de nada. Amém. A gente precisa aprender a lidar com os vales da vida. A gente precisa aprender algumas coisas sobre os vales da vida que eu anotei. Se você quiser anotar, vai anotando. Primeira coisa que a gente precisa aprender, vocês que são novos aqui, né, vai aprendendo aí, meu filho. Os vales vêm, as dificuldades chegam. Chega uma hora que você fala assim, Deus, o que está acontecendo? E a primeira coisa que a gente tem que aprender é que os vales são inevitáveis. Os vales são inevitáveis. Você vai passar por lá, o vale, mas não tem que passar por ele. Chega uma hora que a gente se depara com o vale e diz, e agora, Deus? Alguém que está esterilizado, eu nem chegava até aqui. Amado, irmão. Isso é o que o diabo quer que você pense. Isso é o que Satanás está querendo que você pense. Os vales são inevitáveis. O próprio Jesus disse em João, capítulo 16, versículo 33. João disse, olha, no mundo tem as aflições. Aí ele diz assim, mas fica tranquilo, tenha bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Disso. Jesus disse, olha, no mundo as aflições vão vir. No mundo as aflições vão chegar, fica tranquilo. Eu já venci por você. Esse vale que você está passando, esse vale que você entrou, esse vale que você só está passando por ele, não é para você lutar nada. Deixa que eu luto por você, porque eu já venci por você. A gente só precisa descansar. Primeira coisa que a gente tem que aprender com os vales é que os vales são inevitáveis. Você pode dizer isso para quem está perto de você, que você gosta, hein? Uma pessoa bem bonita, diga para assim, o vale é inevitável, meu filho. O vale é inevitável. Então não adianta você tentar evitar aquilo que é inevitável. Uma hora ou outra, você vai ter que se confrontar com ele. Posso te dar uma dica? Encara na força do teu Deus. Sim, encara esse vale. Segundo, a gente tem que aprender que os vales são imprevisível. Primeiro, presta atenção, não confunde vale com pecado. Pecado é previsível. Pecado é previsível. Vou repetir. O pecado é previsível. Se você pecar, você vai colher o fruto do pecado. Não adianta. Não confunde vale com pecado. Pastor, estou passando no vale. Qual vale? O vale da prostituição. Isso não é vale, não. Você é lobo, lama, que você entrou, que você quis. Sim ou não? Sim. Entrou porque quis. Está de sem vergonha isso. Posso... Pega, Deus, refrigera a minha alma, Deus. Estou precisando do ar-condicionado, está muito quente aqui dentro. Não, isso não é vale, isso, é, isso é pecado. O vale é aquilo que chega para a gente de maneira imprevisível. De repente é uma ligação que você recebe. Está tudo bem na igreja. Agora eu vou me acertar com Deus. Agora vai. Agora eu estou bem. Agora eu encontrei um lugar de novos cabeças. Ai, coisa linda. Não só tem dois lustres, então agora tem um lugar para 4 mil pessoas. É, imaginou? Ai, papai do céu. Não vai faltar lugar. Não vai faltar estacionamento. A igreja, você abre a porta da igreja e você está de frente para a praia. Eu falei para os irmãos que moram em Charitas, que os irmãos que moravam, eu falei assim, gente, se eu morasse em Charitas, eu ia dar uma caminhadinha na praia antes, depois eu ia dar uma caminhadinha na praia, vai pro culto, vai pra lá, vai pro culto, vai pro culto, que coisa boa, hein? Que lugar maravilhoso. A gente não deve confundir pecado com vale. Vale aquela informação que chega pegando de surpresa. Você já recebeu uma ligação assim? Quando alguém liga do nada, você tá canto, você tá bem, você tá buchando, daqui a pouco alguém liga e pau! Parece que caiu, parece que vem um balde com cheio de pedra de gelo dentro. Aí você fala, Satanás! Te conheço de longe, capiroto! Quanto é o seu nome, Satanás? Hã? Que desenho que era isso, né? Hã? Jaspion. Meu Deus, de onde que eu tirei isso? Jaspion. Jaspion. Eu assistia todo dia à tarde. 5 da tarde, mais ou menos. Na manchete. Manchete. TV manchete, a gente nem sabe o que é manchete. Aí já é o pessoal de outro mundo, outro planeta, não vai fazer nada. Aqui, ó, manchete é aquela canal de televisão que você assistia até tarde mandar caru, lembra? É. Eu pedi Jesus para apagar essa tua memória. Quem não sabe o que eu tô falando, você não perdeu nada, né? Pior novela do planeta Terra, desgraça, que acabou com o olho de família, né? Do inferno. Tira esse ferro, gente. Me ajuda. Olha por mim, amém? Intensifique a oração. Vales são imprevisíveis. Imprevisíveis. Você chega no trabalho, fazendo tudo direitinho, chega no trabalho, tem um papel escrito lá na mesa de chorar. Meu Deus do céu. O que é que eu fiz? Eu sou dizimista, oferta, sou fiel a Deus, estou buscando. Agora que eu estou começando a ler a Bíblia, participar do culto mais vezes. São imprevisíveis, os vales chegam. A gente tem que aprender também. Isso é pra mim. Que os vales são imparciais. Diz comigo assim: o vale é imparcial. Olha o que diz Mateus capítulo 5, 45. Mateus 5,45, se você está anotando ou botando no seu iPhone, aí vai anotando os versículos. Para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o céu, o seu sol, sobre o quê? Maus e bons. E derrama chuva sobre. E aí, gente, alto, vai, derrama chuva sobre. Os vales são imparciais. Pastor, está acontecendo comigo porque eu. Não, não está acontecendo contigo porque os vales são imparciais. Não tenta perguntar para Deus por que está acontecendo com você. Para de tentar questionar Deus por que está acontecendo com você. Para de tentar imaginar por que isso aí está acontecendo com você. Não, comigo, não, até maquiagem eu deixei de usar. Você é mais quente. Então passa no nome de Jesus que ninguém está aguentando. É, que bonitinha, que não para que você reza para Deus, não. Não, os vales são imparciais. Então essa questão tem. A gente descobre também, com o tempo, e meditando na palavra de Deus, em 1 Pedro capítulo 1, versículo 6, que os vales são temporais. Essa é a melhor de todas. Será que você pode dizer, estou dando para três pessoas? Sacode que está do seu lado e diz assim: vai passar, vai passar, vai passar, vai passar, vai passar, vai passar. Esse vale vai passar, essa dificuldade vai passar, fica tranquilo. Os vales são temporários. 1 Pedro capítulo 1, versículo 6. Olha essa carta do apóstolo Pedro. Olha o que ele diz aqui: nisso vocês exultam. Ainda que agora, por um pouco de tempo, diga comigo, um pouco de tempo. Está limitado. Diga comigo, está limitado. Tem tempo para acabar. Diga assim, a minha vida é eterna. Mas o meu vale é temporário. Ainda que por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Essa prova que você está passando, já acaba. Você menos esperar, você fala assim, gente, eu sou. Glória a Deus. Eu cheguei até o final. Eu concluí a prova. Eu passei. O vale é temporário. E sabe o que a gente aprende também em quinto lugar? Que Deus usa os vales. Sabe para quê? Para nos honrar. Quem fica firme, quem não desiste, quem fica firme em Deus, busca Deus, anda com Deus, caminha com Deus, mesmo no meio do vale, permanece firme. Deus usa um vale lá na frente para trazer honra sobre a tua vida. Amém. Esse é o versículo 6. O vale é temporário. E olha o que diz o versículo 7. Versículo 7. Assim, vamos ler junto comigo, vai. O que acontece? Vai. 1, 2, 3 e assim. Genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Coisa gostosa saber disso, né? Vai passar, lá no final, Deus vai usar o vale para me honrar. Você pode crer nisso? Levante a sua mão e agradeça a Deus por isso. E meu Deus, Deus, obrigado, Deus. Obrigado por essas palavras tão confortadoras. Que refrigere para a minha alma, para o meu espírito, e traz força ao meu espírito. Agora, diga assim: Deus, Deus me ensina, ensina como eu devo agir diante dos vales da vida. Em nome de Jesus. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Essa semana, a gente está fazendo a obra lá da mudança da igreja. E a gente está preparando algumas coisas. Eu tive a NEC Multiplay, lá onde está indo. É um lugar muito grande, muito bonito. E tem N possibilidades ali. Mas 70% estava pronto. Tinha um 30% ali para dar uma melhorada, para dar uma preparada. E você sabe que igreja não tem caixa, né? Igreja não tem caixa. Tudo que entra na igreja, a gente investe para a própria igreja. Pelo menos essa é a visão da Lagoinha. Tem que sobrar, tem que investir na igreja. Essa é a visão da igreja. Sempre foi, meu sogro pensa assim. E a gente caminha a mesma ideia. Então, graças a Deus, Deus nunca faltou nada para a igreja. Amém. Nós nunca devemos nada, nunca ficou faltando nada, a gente paga tudo direitinho, paga tudo antecipado para a glória de Deus, amém? Amém? E assim que a gente quer continuar. E estar ali naquele lugar é um desafio. É um desafio absurdo. Você tem ideia, o aluguel de lá é 6 vezes maior que aqui. A gente foi calculando, estava em 5 vezes. Aí ele aumentou um pouco, foi para 6. Se somar tudo. É um bom aluguel, um grande aluguel. Ou seja, eu nunca vi um aluguel daqui. Eu falei pra ela, se eu tivesse um aluguel desse, eu ia morar fora. Rapaz do céu. Mas, diga pra quem tá do seu lado assim, tudo que é bom é caro. Né? Tudo que é bom é caro. Não, pastor, a salvação foi de graça. Foi de graça pra você, Jesus pagou com a própria vida. Então custou caro. Custou caríssimo. Tudo que é bom é caro, investimento alto, e a gente não vai medir esforço para investir. Amém. Sabe por quê? Lá é o lugar onde Deus vai salvar toda a tua família, meu amor. Seus amigos, tua família. Vai estar todo mundo lá do teu lado, junto com você, glorificando a Deus. O espaço é o que não falta. A gente está fazendo uma obrazinha lá, básica, nos fundos. A Mariana chegou lá, né? A Maria chegou lá atrás, estava atrás do palco, estava cheio de salas assim. Aí a Maria olhou e falou: ai, amor, era melhor que quebrasse tudo. Eu falei: Jesus. Não, Maria, mas vamos começar, vamos entrar primeiro. Cara, ah, que aí ficou estranho. Não vai ter lugar para ir, isso aqui é coisa de mulher, né? Coisa de mulher. Coisa de mulher. Homem, vamos começar, vamos para dentro. Pode quebrar os irmãos, quebra aqui para abrir, fazer o quê? Aí o dono gostou da Maria, falou: aí, eu penso igual a ela. Tem que quebrar tudo. Eu falei: não, irmão, vamos pensar depois isso. Não, tem que quebrar tudo. Não, irmão, esquece isso, cara. Esse suposto. Aí no dia seguinte eu cheguei lá e já estava tudo quebrado. No dia seguinte, ele botou 6 funcionários dele e quebrou tudo. Mas é porque ele é um homem de visão, ele busca ele, tudo que ele tem é com excelência. Você vai chegar no Next, você vai ver um lugar. Nossa, hoje vem um irmão aqui da igreja que faz eventos no Rio de Janeiro, no estado do Rio, só faz show. Eu trabalho com aquele MC Leozinho, conhece? É, sadas, edas, fica de certinho aí, irmão. Me diga o que é. Você já vem com a igreja cantando isso de você? Já trabalhou com o MC Leozinho. Agora, ultimamente, ele trabalhou na produção da Anitta. É um rumor da igreja aí. Anitta, você faz graça, Deus. Então, não vou nem falar nada da Anitta. Nem me peça pra cantar nada. Então. Ele falou comigo assim: pastor, rapaz, eu estou impressionado, eu estou empolgado, eu falei: calma, como foi? Falei: rapaz, eu sempre falei que a NEC era uma das melhores casas de festa do Rio de Janeiro, pela beleza, pelo local, irmão, o banheiro, você não está entendendo. Quem te viu sentar naquele bar, meu? Não tem ideia de onde Deus vai te colocar. Não tem ideia de onde Deus vai te colocar. Precisa abrir meu coração, né, Senhor? É, mas. Quem me viu entrando ali? O que vai chover de foto naquele banheiro? Deus honrou, Deus honrou. Hashtag Deus honrou. É uma vaca empregada do banheiro. Então, foi tudo é bonito, você acredita, muito importado, chique, bonito. Tudo de excelência. Então, o homem lá, o bom, tem a visão desse centro, tudo que ele faz é muito bem. Ele foi quebrou tudo, cara. Aí eu falei: meu Deus do céu, mano. Aí eu cheguei perto dele: rapaz, que legal, hein? Quebrou tudo já, hein? Eu podia expressar muito tipo de, né, emoção. Eu expressei preocupação. Rapaz, interessante. Seu pessoal é rápido, né? Aí, então, pastor, vamos sentar comigo aqui, presta atenção. Essa obra toda aqui vai custar 60 mil. Eu falei: ali, ó, Mariana, cadê você? Pastor, vai dar um minutinho aqui pra eu fechar o show pra Mariana aqui pra parar. Rapaz, ó. Eu falei, a gente não tem esse dinheiro, não. A gente não guarda muito esse dinheiro, a gente realmente investe na igreja e tal, vai nos eventos, a gente vai nos cultos e tal, as coisas que a gente paga e tal. Eu falei: então, você quer? Mas eu vi aí que a igreja está se esforçando e tal, então, não, eu vou pagar 40, a igreja paga 20. Eu falei: meu Deus! Faça os 20 agora. Ah, porque eu vou fazer oferta agora, não, né? Agora, meu Deus, foi você que estava lá. Tá bom. Na hora, cara, eu não vou nunca entregar barato, né? Nós somos filhos do rei. Não vou ficar me rebaixando pra ninguém, não. Eu sou pastor que fica: eu não tenho licença com tanta gente, não. Eu falo pra dentro, eu falo com o meu jeito. Eu prefiro falar com Deus na hora, tá bom, 20 mil. Aí o que eu fiz? Fiquei quieto, fui almoçar com o irmão da igreja, daquela igreja não, irmão cadastrado, amigo nosso e tal. Ele pediu, vamos almoçar comigo, vamos. Aí almoçamos do lado do NEC ali, na verdade. Medi meio, olha como é que você vê como é que Deus é fiel. O Senhor é meu pastor, nada faltará. Nada vai faltar. Nada vai faltar. Nada vai faltar. Essa mesa aqui vai ficar boa, em nome de Jesus. Olha o final do culto. Vai faltar nada. Foi, era meio dia e meio. Eu acabei, comecei com o rapaz, era tipo meio dia. Do lado do NEC tem a verdana, foi andando. Meio dia e meio. Bota pra mim, chegou a mensagem pra mim no telefone. Chegou a mensagem pra mim. Pastor, por favor, diante de Deus, irmãos. Tem a coisa que eu não sou mentiroso. Nem sou que está falando essas coisas para emocionar ninguém, não. Estou falando para você andar em fé. Amém. Medi meio. Está lá no celular. Pastor, por favor, conferir a conta do Bradesco da igreja. Sabe quanto foi a obra? 20 mil. Escuta, calma. Eu esqueci de falar. Nesse meio tempo, porque o Anderson estava aqui de manhã, ele que me lembrou isso. Nesse meio tempo, antes de eu almoçar, ainda chegou o rapaz que está fazendo palco. Nós estamos aumentando o palco lá. Estamos aumentando o palco. Coisa mais linda. E dentro do palco, no meio do palco, vai ter um batistério. Coisa mais linda. Para quem for batizar. Deus quiser ficar pronto até lá. Então, nós estamos fazendo correndo. Aí o pessoal do palco, então, fala para mim quanto ficou lá o orçamento aí que eu já corri, eu lembro o dia, tá vendo? Quanto que deu o orçamento do palco um dia então, é ver o que eu vou fazer e tal. Então, pastor, ficou quase 7 mil. Eu falei, irmão, o que é isso, irmão? Deus, que mistério é esse? Aí foi almoçar. Quando foi meio dia e 35, chegou a mensagem. Pastor, por favor, 27 mil, né? 26 e pouco, quase 27. Conferir a conta da igreja. Acabei de fazer um depósito. Os meus dízimos, meu Senhor, e uma oferta para a construção do templo. É melhor falar construção, mas é para a preparação do templo. Sabe quanto que ela mandou essa pessoa? 30 mil reais. Deus não deixa faltar nada. A gente passa pelo vale, mas não falta nada na nossa vida. O meu vale demorou 40 minutos só, graças a Deus. Meu Jesus, que vai rápido, agora eu vou ver. Rapaz, ninguém vai falar com o irmão, não quero mostrar nada aqui, São Pedro aqui, que foi? Depois de quanto? Mas foi na hora certa, no momento certo, gente. Você ouviu a voz de Deus, ele sim. Aí. Voltei como? Como é que eu voltei, mulher? Tá pensando em alguma coisa mais legal? Tá pensando em alguma coisa mais legal? Alguma coisa assim, em torno de 3 mil reais? Quer pensar alguma coisa de 3 mil reais aí? Foi demais, meu Deus é fiel. Como é que a gente deve agir diante dos pais da vida? Em primeiro lugar, Davi nos ensina. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, guia-me pelas águas tranquilas, refrigera a minha alma, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. A primeira coisa que ele nos ensina é não ter medo de nada. Davi nos ensina que ao enfrentar os vales da vida, a gente não deve ter medo de nada. Eu não sei o que você está passando. Hoje pela manhã eu preguei essa palavra. Hoje de manhã, 18 pessoas encontraram com Jesus. E uma delas, essa semana, chegou aqui o Senhor, pensa, chegou aqui dizendo assim, pastor, essa semana eu recebi uma notícia. O que foi? Estou com câncer. Eu falei para ele, não tenha medo, meu irmão. Nós vamos descer nesse vale contigo. Amém. Falei para ele, a igreja vai contigo orando com você a partir de hoje. Você não está sozinho nesse vale, em nome de Jesus. A gente aprende com Davi que a gente nunca pode ter medo de nada. Colossenses capítulo 1, versículo 11. Olha o que diz Colossenses capítulo 1, versículo 11. Vocês vão ler comigo bem alto. Colossenses capítulo 1, versículo 11. Vai, 1, 2, 3 e... Sejam fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força. Perseverança, paciência ou alegria. A Bíblia nos ensina que o segredo de passar no vale é passar sem ter medo. A Bíblia diz assim, ó, o vale vai chegar. Como? É inevitável. Vai chegar um dia que você vai estar... Mas de repente o vale vai chegar. E quando você passar por ele, o que você vai fazer? Vai continuar. Vou entrar no vale, mas eu vou passar. Vale é uma passagem. Você já reparou? Estava meditando sobre essa passagem em casa? Não sei se você já percebeu que todo vale tem duas montanhas. Principalmente, só é um vale porque tem realmente duas montanhas. Você está rindo, mas você nem percebeu ainda o que Deus está querendo falar. Quem sabe, às vezes, você está no topo de uma montanha e vai passar por um vale. Não esquece, o vale é só o piso térreo do sucesso que Deus tem na tua vida. Olha aqui. Estou descendo, tá bom. Mas eu sei o caminho de subir. Então o vale é só o piso térreo da escalada de sucesso que Deus tem na tua vida. Levanta sua mão e diga esse real, diga assim: o vale é só o piso térreo da escalada de sucesso. Bate no peito e diga o que Deus tem para a minha vida. A gente nunca pode esquecer também que o vale é o único e o primeiro acesso para uma montanha. O cara quer subir a montanha, mas não quer começar no vale. Como é que é isso? É a frase que Deus sempre falou comigo. Eu acho que essa frase foi Deus que falou para mim, não lembro. Mas eu acho que foi, porque Deus fala comigo uma coisa diferente. Mas que a maior verdade é, bom, quem nasce grande é monstro. Você imagina Deus falando contigo, filho? Quem nasce grande é monstro. Hã? Quem nasce grande é filho de elefante. Quem nasce grande é filhote de urso. Grande e bobo, inclusive. O vale é o primeiro e único acesso a uma montanha. Quando eu estava preparando isso aqui, Deus estava me trazendo tanta coisa na memória. Tanta coisa legal, tanto lugar legal que eu já fui. Eu já fui em muito lugar assim, tem que subir. Eu não gosto muito desse negócio de aventura. Eu não gosto, não me convida, no nome de Jesus, jamais, para pular as ideias. Não gosto, não, desgraça nenhuma. Eu fico pensando, se eu morrer, o que eu vou falar para Deus quando chegar no céu? Tá lá nas ideias, pô. Eu acho legal quem tem coragem de fazer isso. Não estou dizendo que é pecado, que é errado, isso não, viu? Pelo amor de Deus. Eu fico pensando, se tá lá nas ideias, pô. Aí bate o dedo, para lá na cara, chega no céu. Filho, que houve? Papai, não sei, pai. Aí me perdoa. Filho, tinha tanta coisa pra fazer com você, rapaz. Eu me perdoa, pai, tá sabendo fazer. Eu, pai, mas se nós fizermos de parque lá fora do rapadinho, não sei o que, eu não gosto. Meu negócio da vida é segurar a bolsa. Eu amo segurar as bolsas. Deixa comigo. É. Aí eu fico andando com aquelas coxas de frango que tem grandona, viu? As fotos nos Estados Unidos, aqueles colchão. Fico andando com aquilo cheio de bolsa. Igual um bom Deus, você andando já lá. Cheio de bolsa. Com a meia até aqui em cima, assim, a beludinha. A bunda você tá foda, né? Você tá foda. Eu não caço, mas eu não cheio de bolsa. Aqui é frango. E Maria gosta. Mas ela também não vai muito de negócio de montar a russa. Eu não gosto. Eu não sou muito amigo. O máximo que eu faço é subir nos elevadores, entendeu? Então, por exemplo, eu fui naquele Empire State Building. De Trindade ao Empire State. Deus sabe a raça, sabe? Fui lá, em Nova York, um lugar lindo, viu? Um lugar pra você conhecer um dia, Nova York. Eu sou apaixonado por Nova York. Essa é a que eu mais gosto de ir nos Estados Unidos. É a coisa mais linda, você chega em Nova York não dorme. 2 da manhã, né, Rita? Você desce lá embaixo, tá todo mundo alegre. Você pai, meu Deus, paraíso é aqui, chega no céu. 3 da manhã, mas não volta a cansar. Cansar comendo, vou comer uma pizza agora. Pra queimar aí, ninguém quer morrer, tá todo mundo feliz. Aquelas placas de telão de lá na casa do céu. Dá vontade de sair andando assim, ó. Eu amo cantar, eu acho que vai dar lá. Valendo já enjoou, mas eu gosto, eu sei lá. Né? Coisa que eu não falar isso, né? Valendo já enjoou de novo agora, cara. Vocês vão tentar entender. Se você nunca foi, estuda inveja, sai desse corpo. Deus, abençoe esse irmão pra ele em Nova York um dia. Agora recebe. Recebe. Não precisa ter sentimento negativo nenhum, irmão. Tenha fé no coração. Fé. Amém? Fé. Aí eu fui um dia lá, a primeira vez que eu fui lá, eu fui naquele Empire State. Rapaz, o negócio é alto. Pensa no treco alto. Pensa. Aí você chega, você olha lá de baixo, é muito grande. Você fica olhando assim, falando, não vou subir, tá ali. Não, não vou subir não, Mari. Eu falei pra ela, já falei, dá pra passar o caminhão aí, não, cheio de vinhada. Não. Fala, mamãe, para de mover. Eu falei, Mari, tô ligado nessas coisas aí mesmo. Aqui embaixo tem mais lojinha, vou ficar aqui mesmo. Vou chegar lá, vou tirar foto, vou descer, que vai ser graça. Mas tem que conhecer. Vamos lá, mano, vamos lá. Aí você fica ali embaixo, falou, tá no céu, como é que vai chegar lá em cima? É impossível que tem como chegar lá em cima. Aí tem, como é que faz pra chegar lá em cima? Dá pra levar todos. Só de chave esse chão. Fala. Tenta sorte. Não sei quantos cento e quantos andares tem quantos. É exatamente. Pra você chegar no topo, não adianta, não é uma elevação, você sobe em um. Aí depois fala, ufa, graças a Deus chegou. Aí depois de 15 minutos dentro do elevador. Depois de um tempão, aí você pensa assim, cheguei, não, chegou na primeira parte. Como assim? Tem mais três? Ou mais dois? Aí tu vai, aí depois tu vai, aí depois... Gente, você não chega lá. Ou seja, quando você chega lá no topo, você vai de saco cheio querendo ir embora. Assim, vamos lá, tira uma foto aí, vai. Tira uma panorama aqui. Pô, vai pra ver se botou uma mão, vai. Fala, cabelo, fala, mas para chegar no topo, o maior que seja, é só de elevador. É assim que eu enxergo a vida. Quando Davi chega e diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Davi está nos ensinando que a gente precisa ter uma fé positiva. Fé positiva de enxergar que esse vale não é para você viver lá. Esse vale é o ponto de acesso. Esse vale é o elevador que Deus vai usar para você subir no topo. Será que você pode cutucar o teu vizinho e dizer para ele, entra no elevador, irmão. Para de reclamar da vida, entra no elevador. Para de reclamar e entra no elevador. Entra no elevador, na escalada do teu sucesso, na escalada do teu, da tua vitória. Se você entrar no elevador, o topo é a única direção. Se você entrar no elevador, o topo é a única direção que você tem para ir. Ai, você está entendendo. A lá vem Niterói, eu creio pela fé, que é como um elevador. Agora você está entendendo. Eu creio que é como um elevador. Entra no elevador, irmão. Sabe qual é a única parada que a gente tem para fazer? É o topo. Olha para ele e diga assim, próxima parada, topo da tua vitória. Você põe a tua vitória, Senhor, ele vai lá. Próxima parada, é o topo da tua vitória. Quem sabe você conhece alguém que está querendo jogar a toalha? Quem sabe você conhece alguém que está querendo desistir? Tem gente querendo desistir. Se você nunca parou para imaginar, olha como Satanás é desgraçado. Olha como o diabo é um derrotado e um desgraçado. Quando alguém vai se suicidar, 90% dos suicídios é o quê? Se jogando de cima para baixo. Deus quer levar o homem para cima. E Satanás quer a pessoa se jogar lá embaixo. Pode reparar. A maioria dos suicídios é tudo gente se jogando de algum prédio, se jogando de alguma ponte. Se passou no jornal ontem, porque rapaz, só faltava essa. O cara se jogou de um navio. Vocês viram isso no jornal? Ainda pediu para o melhor amigo dele para filmar ele se jogando. Mas aí o amigo não quis fazer, parece que as câmeras do navio pegaram ele se jogando. Até quando acharam o corpo dele. Isso é obra do diabo, irmão. Tem aventura numa missão. É o diabo tentando destruir as pessoas do futuro. O diabo vem matar, roubar e destruir. Ele vai tentar matar, roubar e destruir você, seus sonhos, seus projetos, o futuro que Deus tem para você. Mas glória a Deus, porque Jesus disse, mas eu vim para que você tenha vida. E vida em abundância. Pega aí. Vai atrás de alguém que você conhece. Injeta uma fé positiva. Porque tem fé que é negativa, né? Tem gente que tem fé negativa. Acredita em tudo que é ruim. Acredita em tudo que é difícil. Tudo que é negativo. Está aí. Nós estamos vivendo no Brasil. Ontem eu estava conversando com pessoas envolvidas com política também. Eu falei assim, rapaz, eu não sei vocês, mas eu tenho a impressão que o país está nem aí para a política esse ano. Ninguém está nem aí, nós estamos tão desacreditados. O Brasil está tão desacreditado. Por exemplo, eu, só, quando nessas épocas de eleição, já estava cheio de carro para adesivo. Não é? O negócio de adesivo da Lagoinha de Niterói, glória a Deus. Ela vai se lançar logo em frente a uma hora, acabou com um carro com adesivo. Pá! O problema é que vocês põem adesivo no carro, aí manda a mãe de vocês andar no carro. A avó, a tia, o que for. Aí eu tô passando assim, ó. Eu, abre o vidro, abre o vidro. Cadê? Ei! É a senhora do lado assim, ó. Ela olhou pra frente. Aí eu, pô, ele me dá aquele reconhecido. Chega mais perto. Aí eu, vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Dá os cabelos! Vergonha, eu falei, fecha o vidro, deve ser a mãe de alguém. Fecha o vidro, deve ser a mãe de alguém. Meu Deus do céu, que vergonha. Ai, Jesus, no dia que vier aquele cara falar, só o retardado que eu conheci. Era ele mesmo, ficou gritando igual maluco lá e vou te falar. Vai falar, eu tô lascado, né? Mas eu falei, gente, o Brasil tá desacreditado, ninguém tem mais fé em nada. A gente tem que ter a fé positiva. Vai dar certo sim, no nome de Jesus. Esse vale a passagem. Vem comigo assim, eu vou passar por ele. Eu vou sair intacto. Davi disse. Primeiro ele ensina a gente tem que ter a fé. E uma fé positiva. Uma fé firme. Eu não vou temer a nada. E depois ele nos ensina por que eu não preciso temer a nada. Ele diz assim, não terei medo de nada, porque tu estás comigo. Querido, eu não sei você, mas eu tenho aprendido e entendido que, infelizmente, tem algumas pessoas, tem duas maneiras de Deus estar no vale com você. Para uns, Deus está no vale para te tirar de lá. E eu creio que essa é a composição, amém? Se você passar por um vale desse, Deus vai lá atrás de você para te tirar de lá. Mas tem algumas pessoas que elas são tão nariz em pé, elas são tão assim, a cabeça é tão assim, sabe? Ou seja, Deus levou a pessoa tão no alto, e chegou lá, ela quis subir tanto, Rita, e chegou no topo do vale, a única coisa que tinha era nevoeiro. Aí não conseguiu enxergar mais nada, aí Deus tem que pegar você, vem cá, vamos passear comigo, vem cá. Deus tem que pegar você, vem cá comigo, você que está no topo aí, já vai para aí. Você que está no topo, agora vamos passear comigo um pouquinho no vale para você aprender. Vem cá, vem cá. Hã? Deus tem que pegar e levar essa pessoa lá embaixo. Vamos passear comigo um pouquinho no vale para você aprender, para eu te explicar, para eu te falar. Você não está conseguindo me enxergar mais. O topo da montanha fez mal para você. Você quis subir tanto que você só vê nevoeiro, não vê mais ninguém na tua frente. Você não consegue me escutar mais. Você não consegue. Aí Deus diz assim: eu preciso falar com você. Eu preciso da tua atenção. E a única forma é te pegar pela mão e te levar lá embaixo. Eu posso dizer uma coisa para você? Eu prefiro entrar no vale com Deus do que subir a montanha sozinho. Ai, Jesus é forte. Eu vou falar. Você pode levar para sua mãe e dizer assim: Deus, eu prefiro entrar no vale contigo do que escalar essa montanha sozinha. E se Deus sentiu, eu não sou nada. A minha vida sentia nada. Eu preciso de ti. Eu careço da tua presença. Eu careço da tua atenção. Porque se eu preciso da tua direção. Eu preciso ouvir tua voz. Diga assim: Deus, não me deixa ficar cego pelo nevoeiro. Mas eu quero andar um pouco sendo guiado pela tua presença. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor por isso. A gente vai aprendendo isso. Deus está com a gente nesse vale. A gente não está sozinho. Uma coisa é entrar no vale sozinho, outra coisa é entrar no vale com Deus. Uma coisa é passar pelo vale sozinho, outra coisa é passar no vale com Deus. A melhor companhia de todos. Passar no vale. De repente você está no vale no teu relacionamento. Mas está com Deus. Quando a gente está com Deus, mesmo que nossos relacionamentos sejam estremecidos, a presença de Deus nos preenche. Amém. Às vezes a gente passa no vale na vida financeira, nos negócios. Né? Às vezes você está aqui, você é um empresário, um homem de negócio, e de repente você está passando na sua área financeira num vale. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: nesse vale aí, Deus está na tua empresa contigo. Amém. Vou repetir: Deus está com você lá no teu negócio, lá no teu trabalho, aonde você. Deus está lá. E se a gente está com Deus, irmão, é só ouvir a voz de Deus. Vai, Deus vai te dar a direção certa. Entra aqui, faz ali, vai ali, gasta aqui, não gasta ali. Faz assim. Você fala, rapaz, Deus está me guiando no meio desse mar. Aleluia. Sabe por quê? Porque o propósito de Deus é te tirar de lá e te levar para o topo da montanha. E Davi nos ensina a última coisa, o terceiro lugar. Davi diz exatamente isso. Eu não terei medo de nada, porque tu estás comigo. E depois ele diz, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ou seja, o teu cajado, o teu bordão me traz segurança e proteção. Tu me proteges e me diga. Diga assim, Deus me protege no meio do vale. Deus dirige a minha vida no meio do vale. Deus cuida de mim no meio do vale. Que é o segredo, depender exclusivamente da proteção de Deus. No meio do vale, dependa exclusivamente da proteção de Deus. No meio das dificuldades e adversidades da vida, dependa só dele. De mais nada e de mais ninguém. Dependência exclusiva. No Salmo 34, versículo 19. Todo mundo conhece isso aqui. Salmo 34, versículo 19. Para a gente encerrar, a Bíblia diz assim: Salmo 34, 19. Salmo 34, 19. Depois do 18. Isso. O justo passa. É assim mesmo. O justo passa. Vai passar por muitas adversidades. Mas o Senhor o livra de vez em quando. Quando ele está de bem humor. De bom humor. Quando ele está feliz. Quando Deus está feliz. Segunda-feira Deus não está livrando ninguém, porque segunda-feira é um dia que ele final de semana trabalhou muito. Tem muito milagre para acontecer hoje, muita vida, né? Aí amanhã é um dia difícil para Deus, né? Deus precisa dar uma descansada fora, tá bom? Gabriel, coloque em off aí, meu filho. Bota o céu em stand-by. O Senhor nos livra de todas as nossas aflições, de todas as nossas dificuldades, de todos os nossos vales. Amém. Porque a gente precisa entender. O que vale é inevitável, é imprevisível, é imparcial, é temporário. Mas se Deus está com a gente lá, se Deus está com a gente lá, se Deus está com a gente lá, se Deus está com a gente lá, a gente não precisa ter medo de nada. A gente só precisa segurar na mão de Deus e dizer, vambora, Deus, eu estou contigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora todo mundo. Os seus olhos no seu lugar. Faz essa oração comigo. Levanta a sua mão. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Feche os seus olhos. Dê a mão para quem está do seu lado. Vamos orar juntos. Você vai fazer uma oração junto comigo agora. Os seus olhos é no seu lugar. Faz a sua